Criança, pé no chão, sem educação, sem estrutura. Vi a solução na transformação que tem na cultura. Aqui a gente educa, informa, impulsiona a cachola. Fazem um giro que não faz em um ano na escola. Rap com mensagem, faz bem. O rap me reformou e eu vou reformar alguém. Mais que engenheiro profissional da Oda Jet. Liga a mesa, testa o mic, o DJ faz o scratch. Conquista foi espontânea, antes sem um real, hoje tem até coletânea. Hoje o filme é na favela, põe na tela, na viela. Aquela animação singela é bem melhor que novela. Cancela aviãozinho na fundação casa, porque hoje tem sarau e vê se não atrasa. Cancela o baile funk e as notas de lança, porque hoje é poesia que dá brisa nas crianças. Cintra peluz nos olhares reluzentes, rima porque nosso rap abre mente. Vida, viver cada momento intensamente, mudando o futuro que começa no presente. Cintra peluz nos olhares reluzentes, rima porque nosso rap abre mente. Vida, viver cada momento intensamente, mudando o futuro que começa no presente. Construído por poesia de derrotada, vencedor dia a dia, unindo ideias, construindo o próprio show. Sem medalhadas pro sentar, mas a mente equilibrar. Escutando sabotagem, esse aqui é um bom lugar. Tem alimento mental pra cada pitada de esperança que nos faz em seus olhos voltarmos a ser criança. O jornal não mostra a solução do problema. Revolução todos somos, sem contar com o sistema. Tem rap pra curtir, cinema pra se divertir. Ver as sementes crescerem, mentes evoluir. Tem construção de conceitos a cada nova edição. Rimologia chegando, fazendo revolução. Resgatando literaturas que abrem cabeças entre o universo, sonhos, liberdades e crenças. Tardes ensolaradas, noites enluaradas. Entre cine, rimas e vida, te apresenta minha quebrada. Cintra peluz nos olhares reluzentes, rima porque nosso rap abre mente. Vida, viver cada momento intensamente, mudando o futuro que começa no presente. Cintra peluz nos olhares reluzentes, rima porque nosso rap abre mente. Vida, viver cada momento intensamente, mudando o futuro que começa no presente.